Olha só essa correria, todo mundo indo na mesma direção. É fácil esquecer da harmonia e deixar de lado o coração. Tem tanta pressão, tanto barulho, na cabeça mil ideias vão rodar. Mas calma aí, respira fundo, é hora de parar pra escutar. Cuidar da mente é essencial, você merece paz no final. Sei que o mundo tenta te empurrar, mas só saúde o que vai te guiar. Ei, jovem, pare e pensa. A vida é mais que as peças, pressa intensa. Sua mente é um tesouro, uma missão. Cuidar de você é a solução. Felicidade vem de dentro, pode crer. A saúde mental é o que faz você viver. Não precisa ser perfeito, não. O caminho é cheio de altos e baixos, sim. Mas cada passo é uma lição, e cada pausa é um novo começo, enfim. Abra o coração, ouça seu ritmo. Não deixe o medo te controlar. Compartilhe o peso sem mistério. A ajuda pode te transformar. Cuidar da mente é essencial. Você merece paz no final. Sei que o mundo tenta te empurrar, mas sua saúde é o que vai te guiar. Ei, jovem, pare e pensa. A vida é mais que as peças, pressa intensa. Sua mente é um tesouro, uma missão. Cuidar de você é a solução. Felicidade vem de dentro, pode crer. A saúde mental é o que faz você viver. Depois se dá o abraço. Ei, jovem, pare e pensa. A vida é mais que as peças, pressa intensa. Sua mente é um tesouro, uma missão. Cuidar de você é a solução. Felicidade vem de Deus.